de mão, vem de mão aberta. Vem de mão, vem de mão. Derrete o som e a potência. Vem de mão, vem de mão, vem de mão.